Não foi o dono da princesa nos convidar para esse piquique. Quem vende? Tomara que ela fez vários espaguete! Wig, olhado! É do Bowser! Queridos amigos, essa é a nossa cidade, verme. Roubei sua namorada. Salve pro Ricardo. Temos que salvar a princesa. Cuidado, Bowser! É um... Estudo meta! E.A.G. Komodo é Mario Bros. Uau! Um homicídio! As coisas que eu faço por amor.